que se vê nesse apuro. Segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e começa a cantar. Segura na mão de Jesus. Você vencerá. Se as trevas que o cercam agora parecem imensas, e já não sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura na mão de Jesus e começa a cantar. Começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem perto eu sei que dará toda a luta. Espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, e começa a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá.